começando JCast. Olá, eu sou o Darkonix e Hulk esmaga. Olá, eu sou o Luan e minha orelha está coçando muito. Olá, eu sou o Jichan e sou muito wannabe. Esse é o JCast e a proposta do programa é trazer as novidades do mundo J. O que seria o mundo J, Dark? É, não apenas de anime, mas também como música japonesa, cultura japonesa em geral e entretenimento japonês. É relevante, não é? É realmente J legal. J-stuff, J-whatever. Exatamente. E você falou J-stuff, que é justamente o nosso tema de hoje. Nós vamos falar do J-stuff na mídia, né? As coisas do mundo J, como que está aqui no Brasil, na nossa mídia, em revista, televisão, como é que anda aqui, né? E não apenas no Brasil, alguns detalhes também sobre notícias relevantes e fatos históricos sobre a visão do mundo do anime e games. O título que a gente escolheu foi Eu Assisto Anime, Não Fujo de Casa, Mas Quero Aparecer no Fantástico. Como maçãs. É, como maçãs também. É off-topic, mas tudo bem. Anyway, como maçã, gente. Assistam Death Note. Todos eles como maçã. Eles são todos bonitos porque eles como maçã. Não, nem todos. Verdade, o Ryuko não é bonito. Só o Ryuko. Como maçã ele não é bonito. Ele é undead. Ele é undead. Tá aí, o Raito parece o Yori. Reapers like Apple. A missa come o quê? A missa? Sei lá o que a missa come. Mas a missa come o Raito. Ok. Não, porque... Anyway, spoiler, deixa eu falar. Gente, a gente não poderia começar o nosso primeiro podcast sem contar, né, uma coisa emblemática que aconteceu na semana passada, que foi aquela reportagem no Fantástico. O que foi aquilo? Foi fantástico. Foi fantástico, né? Tiririca. Fantástico. Ninguém entendeu nada daquela porcaria. O que foi aquilo, Jesus? Então, nós fizemos exclusivamente um apanhado geral do que foi aquele episódio, porque não fez sentido nenhum. A gente procurou com... E não é que a gente encontrou. Encontramos, fizemos uma grande investigação e conseguimos encontrar toda a história do casalzinho, tudo o que aconteceu, como Bia, tudo isso. Bia! A Bia Santo é demais. Google, tudo acha. Lembre-se desse nome. A Bia é demais. Ela é demais, cara. Tem pra ninguém. Ela é a porta-voz das notícias cabrosas do mundo. Bia, mais tarde vocês vão entender. Fiquem aí, hein? Fiquem aí. Então, Save Bia, Save the World. Ok? Gente, seguinte. Você que é otaku, né? Você tá aqui no... E você que não é também deve ter ouvido falar de qualquer forma. É, porque realmente foi o fiasco. Tem até uma comunidade, eu assisto anime e não fujo de casa, algo. Tem mais de um. Tem outros também. Né? E tem um, eu assisto anime e fujo de casa. Você pode ser eclético, mas tudo bem. Então, voltando ao tema de hoje, eu assisto anime e não fujo de casa, mas quero aparecer no Fantástico. Aquela reportagem realmente não teve sentido nenhum, né? Aquilo, inicialmente a gente pensou que era... uma reportagem casual da Globo lá, aproveitou uma entrevista que fez com os cosplayers e aí quis contar a historinha de alguém que fugiu de casa. Realmente não entendi muito bem. Minha opinião é que foi falta de pauta na abertura do Fantástico. Foi uma coisa muito estranha. Começou de um jeito, terminou de outro, virou uma coisa e embolou tudo. É, e o meio foi legal até. É, teve 5 segundos de coisas boas. Olha só, Zeca Camargo, olha só, né? vamos ouvir a abertura da reportagem, olha só. Boa noite! Uma paixão proibida leva um casal de adolescentes a fugir de casa. Em meio aos motivos da fuga, algo chamado cosplay. O que será esse mundo cosplay? Um universo em que jovens vivem como se fossem personagens de um desenho animado ou de um videogame. Assim, né? Eles falando, parece que foi o PCC invadindo alguma coisa, né? Uhum. O PCC... Hoje, 3 ônibus foram queimados. É. Gente, ele falou o seguinte. Primeiramente, a expressão dele, né? A expressão do Pedro Bial e a Glória Maria eram de desastre. Completamente velório. É, completamente velório. E que aconteceu uma coisa muito ruim. E digo mais, a reportagem que abriu o Fantástico. Abriu o Fantástico. O Fandárdigo, né? Fandárdigo. O Fandárdigo abriu, a mãe veio correndo... Diego, você é um alienado mesmo. Como se eu sou alienado? Eu tô no computador e você tá vendo televisão. Você que é alienado. Ela ligou e tava passando coisa de anime. Pô, legal. Fantástico. Passar uma coisa no Fandárdigo. Vai passar uma coisa legal. E a minha irmã me gritou. Olha, tem um pessoal aqui vestido de anime, blá, blá, blá. É, e aí eu corri pra ver se tinha algo de interessante. Apesar de que eu já esperava sei lá, mas uma daquelas matériazinhas que a Globo sempre faz quando tem um evento ou algo assim, né? E de início pareceu ser isso. É, Jornal Hoje, sempre Jornal Hoje. Me fotocaram no MSN, me pediram minha atenção e foram me falar também. Eu só vi um fundo de Dragon Ball e terminou a matéria. Um chroma então, key, que é completamente estranho a Rede Globo. Nunca vi aquilo. É, fora peguei... que foi imagem do YouTube aquilo, né? Foi... Tava horrível. É, eu peguei no final do, da cena velório com a Glória Maria, com aquela cara de... PCC. É, eles apenas fugiram, eles não morreram. Exatamente. Só, mas enfim, né? Eles lá falando. Mas né? Tava num clima de casal desaparecido que. É o mundo cosplay. Não, porque segundo Pedro Bial. Não culpa... é treino o mundo ao cosplay, crianças. Isso não existe. Essa isso é... não existe. É. Enfim, que tudo que, ele começa, que eles iam narrar ali, né? Que a reportagem ia dizer, foi em prol do mundo cosplay. Verso anime. O motivo foi o cosplay. Não confio no cosplay. É. Ele não é legal. Mundo o cosplay não é uma pessoa boa. Universo anime. Que eles iam explicar logo depois. É, aí começou aquela coisa, discoteca, os jovens. Os jovens é que vivem como se fossem, né, desenho animado. Uma coisa épica, uma coisa crescente. Das forças do mal. É. Então, a reportagem começou. Né? Ela foi lá, apareceu a Patrícia Poeta, que é linda. Eu adoro ela, não é ela? Não sei. Eu acho que é. Eu sei o nome de repórter. Eu acho que fantástico. É. Se não foi, foi uma pessoa tão bonita quanto a Patrícia Poeta. Peraí, foi aquela que ficou falando no chroma key? Exatamente. Ok. Eu acho que é. Tá. Que fazia. É, que era garota do Previsão do Tempo. Tempo. É. Não é, ela Patrícia mesmo. Poeta. Ela e mesmo. Ela tem um jeitão de Previsão do Tempo até hoje, né? Tem, completamente. Anime. Ela falando. Anime! Anime? Hoje fazendo 18 graus na Mikusei. É, 30 graus no planeta Terra. Enfim, né? Então ela lá falando, no chroma key, completamente nada a ver, passando cenas de Dragon Ball, GT, misturado com Death Note, com qualidade RMVB. O que é aquilo? E o Yu Hakusho, que foi muito estranho. Mais estranho era licenciado, que é licenciado. É, e SBT, isso é SBT, não sei o que tinha. A licença da Band, porque tá passando agora, tá passando na Play TV, né? É, tá creio que sim, tá passando na Play TV e a Play TV... É um material congelado. Da Band. Detalhe muito interessante que o Diego chamou a atenção, tem o DVX que aparece, né? Impressionante. E provavelmente aquela tela no canto, aquele negócio psicodélico, anos 80, também era mas pra tampar alguma coisa. Lado. Provavelmente pra tampar o símbolo do fansub. Não sei se você percebeu, mas se você quiser, tem no YouTube, volta lá. Depois de 5 segundos de vídeo, aparece no cantinho direito inferior, DVX. É, numa cena de rock show. Na Globo. De Vex em na Globo. Isso é se jogar na lama, se rebater na lama, isso é se sujar de todas as formas. Como a Globo ela se julga pelo tudo e faz uma coisa dessa. Fantástico usou Orkut como fonte. É, cara! O site de relacionamentos do Orkut, aquela coisa de light, mesmo que ele não falasse que fosse Orkut, tava na cara. Pois né? É, né? Aí vem uma pessoa. Aí o Bial virou e falou que o motivo foi o cosplay. O mundo cosplay. É o universo. Vamos entender o universo. Cosplay. E começou lá, ela lá no meio dos cosplayers lá na reportagem, tudo muito bem. Logo depois, né, de ela estar lá no meio dos cosplayers, dizendo que estava no evento, começou a história de um casal que se conheceu num evento de anime, ou, enfim, nesse meio, e fugiu de casa. E a culpa é de quem? Enfim, hoje nós vamos responder essa pergunta. De quem é a culpa? E se você viu algum sentido, por favor, manda um e-mail pra gente. Porque a gente não entendeu. Na verdade, a gente já entendeu, mas só no final você vai entender. É, mas depois também. De uma pesquisa muito árdua... Cara, realmente. Nós somos em todos os lugares que vocês podem todos imaginar. Todos que você pode imaginar. Nós hackeamos o site da NASA. Enfim, né? A melhor do que hackear o site da NASA é hackear o Google Earth, né? Completamente. O Google está nos monitorando. Tome cuidado. Google é Deus. Google é Deus. Então. Cara, eu sei que ficou... A gente parou. Isso não pode, né? Deve ter um grande sentido que a gente não entendeu. Então a gente começou a fazer uma grande pesquisa pra saber que grande sentido é esse que ninguém entendeu e que a gente quer entender. Por quê? A gente ficou na dúvida do que eles quiseram passar com aquela reportagem. Então eles queriam contar a história do casalzinho que sumiu e eles fizeram um paralelo com... A jornada do Dragon Ball. É, com um anime, ou se eles queriam difamar levemente o anime, ou se eles queriam só contar uma história e acabaram fazendo besteira e fizeram aquela porcaria. Pô, é, não, difamar eu também acredito que nem muito, porque... Eles iam estar difamando uma coisa que eles exibiram? Como assim? É. Dragon Ball, GT. Exibiram Dragon Ball, né? Entendeu? Aí a grande pergunta foi essa. Que pretensão tinha ali? Não fazia sentido nada aquilo ali. É, e terminou da mesma forma que começou, sem pé nem cabeça. É. Só que se a gente for pensar, eles podem colocar, vamos dizer assim, que os animes são feitos pra criança e que existem as pessoas que gostam de anime. Talvez essa seja a visão da Globo, sabe? Existem as pessoas que gostam de anime que isso não tira o fato de eles serem pra crianças. Ou seja, Dragon Ball foi feito pra crianças, porém existem alienados que gostam daquilo. Não poderia essa ser a visão da Globo? Poderia, mas eu acho que em sendo Globo, ela não ia pensar tanto. Eu acho que a Globo... A Globo é um ser irracional. Ela não quis enigmar nada. Não confie na Globo nem no cosplay. Tá, então, a Globo não quis enigmar nada. Ela só precisava fazer uma matéria. Ela tava com um buraco muito grande na edição do Fantástico. Buscou no G1, que vocês já vão entender. Pois é. Não é? A reportagem do G1. E fez relâmpago uma reportagem a ponto de nem perceber que tinha um ícone do Vix ali. Botando GIF. Eu nunca vi GIF. Fanart. Tinha um fanart. Tinha um fanart, cara. Fanart com balãozinho, sabe? Fanart que o nego desenha no colégio. Isso é lama total. Ela se jogou na lama. Another Band-Aid, anyway. É, exato. Se jogou na lama, se bateu. Sim, nós paramos o vídeo, nós analisamos pra ver o que estava escrito no balão. Imagina a Globo. Que o Alex está falando pro Alex. A maior emissora, maior que eu digo assim, isso é estatística, não que eu ache. Mas é a maior emissora do país. Por enquanto. Se acha. Porque a Record está tomando... o Brasil. É, com Caminhos do Coração, aguarde. Caminhos do Coração e com a melhor programação de madrugada, de 3 a 5, nota 9, fala, melhor. Eu adoro a sessão do Descarrego, cara. Descarrego é muito bom. Anyway, então, a Globo se jogou na lama completamente, uba, uba, uba, e. Na lama, entendeu? Completamente, uba, uba, e. Pior de tudo, existem pais que assistiram a reportagem e encontraram algum sentido naquilo, sabe? Muita gente, depois, assistiu a reportagem do lado dos pais que chamaram pra ver... assuntos de interesse. Olha aquele negócio que você assiste. É, e aí, assim que a reportagem acabou, olhou pra cara do pai, tava o pai olhando feio. Eu tava o pai, assim... é uma coisa que eu não consigo entender, sabe? Não faz parte do meu mundo. Olha, eu posso dizer que até minha mãe ficou decepcionada, porque ela veio no meu quarto, mó de sabor, falando que eu sou alienado porque não vejo televisão, essa é o melhor. E ligou, e depois, acho que nem ela gostou mesmo, porque ela viu, né? Porque ela pensou que ia ser uma coisa que ia falar bem do anime e tudo mais. Acho que nem minha mãe entendeu muito bem, pra você ver a gravidade da situação. Então, a realidade, nós vamos botar na mesa agora. Na verdade, se trata de uma reportagem, né, que tava cobrindo o desaparecimento desse casal, que eles denominaram casal de anime. É, o casal fã de anime. Na verdade, a primeira notícia sobre isso surgiu quando eles sumiram, quando eles ainda estavam desaparecidos. Exatamente, e na primeira reportagem era desaparecimento de um casal fã de anime. Na verdade, na primeira ainda não, eles não tinham marcado como fã de anime. Ainda não? É, apenas casal desaparecido, Rio de Janeiro, blá blá blá blá blá. Na reportagem, eles citaram o gosto quanto ao anime e tudo mais. Exatamente. Talvez até como um modo de identificação. Várias reportagens, né, várias matérias saíram durante o desaparecimento deles, né, e calhou da matéria do Fantástico acontecer assim que eles apareceram, colocou aquela reportagem nonsense, ninguém entendeu nada, virou uma mini novela, um drop, né, de uma novelazinha que tem alguma relação com anime que ninguém entendeu. E agora nós vamos dessecar essa história pra vocês entenderem. Na verdade, existia já um boletim de ocorrência na 15ª Delegacia de Polícia da Gávea, lá no Rio, reportando o desaparecimento da Clara e do Robson. Clara e do Robson. Eles tinham desaparecido, né, e seus amigos, inclusive, estavam sendo notificados pra prestar depoimento. Então eles iam lá, prestavam depoimentos e tudo mais. Os pais deles, lógico, desesperados, tá? Eu ouvi dizer... Na verdade, eles não prestaram depoimento, os amigos. Os amigos prestaram depoimento. Prestaram os pais procuraram eles. Um dos amigos recebeu um e-mail que eles estavam dizendo que tinham saído do Rio. Exatamente. Então, mas essa informação não procede. Então, durante o boletim de ocorrência, que, inclusive, eu fiquei sabendo que saiu a foto deles no jornal, desapareceu. Saiu a foto deles no Extra. No Extra. Então, durante isso tudo, essa busca, né? Porque eram pais desesperados, né? Mas antes de tudo, por que eles fugiram? Isso a gente vai entender no final. Se tiver de entender alguma coisa também, né? Mas enfim, a gente tem que contar, a gente tá aqui pra entender, pra buscar um sentido naquela reportagem do Fantástico. E a gente só vai conseguir isso explicando como tudo aconteceu. Sim. Então, depois do boletim de ocorrência na delegacia da Gávea, né? Os amigos foram lá prestar depoimento, os pais direto procurando saber que os amigos tinham alguma informação, tal. Inclusive no Orkut a gente chegou a ver no Orkut a mãe do Robson. A mãe do Robson perguntando pra milhares de pessoas se tinha notícias. Tudo preocupado e tudo mais. O que é interessante dizer é que o pai da Clara, ele declarou, ele foi muito claro, né? Não sei se foi na reportagem escrita. Quando ele disse que ele estava insatisfeito com o namoro, sabe por quê? Por causa da diferença de idade. Foi a pergunta que eu fiz. Por que eles fugiram? Era uma satisfação do pai da Clara quanto ao namoro dos dois, pela diferença de idade. A Clara, ela tinha 14 anos, ela tem 14 anos, feitos em abril, se eu não me engano. Tinha 13 quando eles começaram a namorar, e ele tem 17. Uma diferença de idade aí de 3, 4 anos. Que é uma coisa muito radical, a atitude é muito radical. Mas, do pai dele, ela mesmo, não tem nada a ver mesmo. Isso, né? Mas tudo bem. E, além disso, ele se incomodava com o estilo do Robson. Ele dizia, bom, a gente fazer um coach aqui pra entender o seguinte, que o estilo deles não é o estilo anime. Pelo contrário, eles andavam de preto, pintavam a unha de preto, ou seja... O Robson pintava as unhas. Quer dizer, é um comportamento normal de quem gosta de rock hoje em dia, entendeu? É. Tem nada muito a ver com o anime. É, sabe? Não, o anime entra nisso aí é porque... De uma forma clandestina, completamente nada a ver. Pelo que a gente entendeu, eles simplesmente se conheceram num contexto do anime, A maior hipótese que a gente pode ligar um ao outro, com a reportagem, inclusive, foi que você tava na reportagem o J-Rock. Que também, obscuramente, não entendi nada também. Né? Pra na verdade, o anime só estava lá porque eu acho que foi o pai dela que deu essa informação, que ela tinha se juntado com um grupo, com esse grupo, né, que gosta de anime e tudo mais. E foi assim que eles se conheceram. A mãe dela falou, até aí tudo bem, não tinha nada demais. Aí eles se conheceram lá e tudo bem. Ou seja, o problema dele era pessoal com o garoto. Com o Robson. Eles se conheceram no meio, não sei se em eventos ou pela internet, os dois se conheceram e começaram a namorar e os pais não aprovaram pela diferença de idade e por não terem ido com a cara do Robson e com o estilo do Robson. É, entendeu? Inclusive a mãe da menina disse que... As notas dela começaram a cair, e cobraram coisas na escola. É, mas ela chegou a falar que entendia filho, porque já foi punk. É, que ela já foi punk. Algo assim, é inglesa, né? Ela era uma punk inglesa. Ela era uma punk inglesa. Super cult isso, né? O máximo. É, tá. Sex Pistols, sei lá. Sex Pistols é muito bom. Não, Eu gosto de Sex Pistols. E que ela se identificava com essa busca por identidade, né, na adolescência. É porque é natural e tudo mais. Ou de alguma forma dá para entender a psicóloga completamente inserida ali. É, que não tava dizer... provavelmente não estava sabendo nada. Ela sabia que o casal então chegou um cara e falou assim: olha só, a gente quer fazer uma reportagem, fala aí sobre pessoas que fogem de casa. Bem, conclusão dela. Conclusão dela: o problema hoje é a falta de hierarquia familiar, dentro de casa, hierarquia familiar, exatamente. O que pelo visto não estava faltando, né? Exatamente, né? Porque realmente a menina fugiu de casa. Esperou o pai tomar banho, porque senão ia apanhar muito. Então tinha muita hierarquia. Eu não quero que você namore com esse menino emo que pinta unha de preto. Alguma coisa assim. O que foi isso? Eu acho que o pressuposto básico desse desaparecimento foi isso. Ou seja, era uma coisa muito maior, entendeu? Do que essa reportagem. Que foi transformado, manipulado muito mal, inclusive. Claro, foi uma jornada Pokémon aquilo ali que eles fizeram. Foi muito estranho. Muito estranho. Então assim, a gente pode tirar uma conclusão, né? É, mas só por curiosidade, qual foi a jornada da Clara e do Robson? Não. Eles surgiram de casa, foram pra casa de um amigo, aí não deu muito bem, eles queriam fugir pra mais longe, eles queriam sair do país, inclusive. Eles viram que não era viável sair do país. Olha só, não sei se são otakus. Os otakus geralmente são pobres. Não sei se ia ser viável acontecer isso. Eu não sei se eles tinham dinheiro suficiente pra fugir do país. Eu sei que... Ou se eles achavam que iam conseguir. Eu sei que uma hora eles tocavam são... que não tinha como. Não sei se eles são como eu, que vou pro Japão assistir coisas que não são licenciadas aqui. É, né? Nós somos sempre... Nós não baixamos. Nós somos contra a pirataria. Nós somos pro Japão assistir. Assistir. Nós temos um jatinho pessoal, inclusive, né? O jatinho de J-Cast. É o Ragnarok. A gente chama de Ragnarok. A gente chama de Ragnarok. É vermelho. Inclusive, nos episódios de Death Note é muito legal. É quem pirateia anime, financia o PCC. Pois é. Isso é ótimo. Essa observação maravilhosa. Mas a jornada deles, eles foram pra casa do amigo, viram que não tinham dinheiro pra sair do país. Aí pensou, pô, não dá pra sair do país, pra onde a gente pode sair do estado? Só que eles não tinham dinheiro pra sair do estado. Como assim não tinham dinheiro pra sair do estado? Eles não tinham dinheiro pra sair do estado. Vai a pé. Eles estavam muito derrapados, coitados. Então o que que eles fizeram? Mas ela tinha um laptop. Eles venderam laptop. Câmera digital, celular. Eles venderam o laptop. Venderam. E a câmera digital e o celular. Cara, eu li isso. Eles venderam tudo que eles cataram, inclusive a mãe falou. A mãe falou. Chegou em casa e deu por foto do laptop. Que o cara fugiu com o computador. Não, ela não mencionou o laptop, ela mencionou o computador. Computador, que ele será que foi um desktop? A gente descobriu que era um laptop. Mas falou na reportagem da Globo, falou. Ele saiu com o laptop. Ele fugiu, alguma coisa. Carregou o computador na mochila, porque o otaku não pode ver esse computador. E provavelmente foi fazer igual o nosso Diego e vai pro hotspot na internet. Com certeza. Seca a internet no hotspot. Depois disso, eles foram pra periferia? No subúrbio. Depois de muito tempo, sem sucesso, inclusive. Sofreu tentativa de assalto. Tentaram assaltar porque eles. Estavam no Rio de Janeiro, né? Não tem nem como, né? Eles não morreram, tudo ótimo. Graças a Deus não teve nenhuma balachada. E eles acabaram no subúrbio com um amigo dele, que provavelmente era do trabalho, eu deduzi isso. Mas só um adendo aqui. Eles sobreviveram com o jutsu, que eles aprenderam em Naruto. É, sabe, né? muitos jutsus, né? Porque quem assiste anime é normal. Eles levavam as coisas no mundo, as cápsulas. Mas eles estão esquecendo que eles fazem parte do universo. É, eles fazem parte do universo ali. Do universo fandárdigo. Ah. Entendeu? Enfim. Inclusive, eles escreveram no Death Note o nome do assaltante depois, né? Escreveram, é verdade. É, eles tinham os olhos Shinigami? Eles devem ter comprado, só pra você vingar, sabe? Ah, eles estavam no mundo anime, na jornada anime, eles tinham que fazer o negócio direito, né? Tá certo. Tinha que usufruir de tudo. É. Enfim, eles foram pro subúrbio, e no subúrbio tiveram tanto azar que um amigo deles ficou com medinho quando viu a foto deles no jornal, no extra. E dedurou os coitados. Dedurou, mó X9. Muito traidor, muito traído, cara. X9, total. Cara. 9 dias depois. Uma vaia pra ele. 9 dias depois de jornada Pokémon, e quando eles estavam com 5 ou 6 insígnias, quase completando a jornada. A polícia e os pais chegaram, e aí eles foram prestar depoimento na delegacia, e não conseguiram completar a jornada Pokémon, voltaram pra casa. E a polícia deu muitas risadas, né, gente? É, de acordo com a delegada lá, né, não foi considerado crime. Foram simplesmente adolescentes que fugiram de casa. A delegada falou o seguinte. Ela chegou a uma conclusão incrível e genial. É, não foi rápido. Brasil! Não teve crime nenhum. Não houve crime algum, eles apenas fugiram. Que isso aí foi questão de debate na OEA. Não é? Né? Na Organização dos Estados Americanos, porque tinha muita divergência, se foi crime ou não. Né? Mas ela, como uma estudiosa, uma douta delegada, ela logo de óbvio. Chamaram a CTU pra investigar, inclusive. Exatamente. Chamaram Jack Bauer. Então foi isso. E esse foi o fim da jornada Pokémon. Então, conclusão. O desgosto lá do pai dela, tava claro que era pessoal com o Robson. Ninguém tem dúvida. Ele não queria, ele não aprovava o namoro, porque eles... E segundo ele, né, se vestiu de maneira provocadora e extravagante. Só inclusive que, foi dito na reportagem do Fantástico, né? Só que isso ficou meio obscuro e a gente entendeu depois que foi buscar... Que era a maneira provocadora como eles se vestiam, que não era o cosplay. Era, não tinha nada a ver com cosplay, era eram simplesmente as roupa preta, era as bolinhas de emo, né? Inclusive você pode ver, se você for no YouTube parar, você percebe que eles têm aqueles colares de bolinhas, emo, sabe? É, um emo tá de preto, e as fotos das reportagens escritas são as que eles usam na reportagem do Fantástico. São as fotos que eles têm. A Globo tá ficando defasada, eles não estão mais procurando, não estão saindo da caça de material, eles ficam sentados na frente do Orkut, dizendo, eu tenho a teoria de que depois que o Roberto Marinho morreu, eles começaram a falir. Você vê as vinhetas de Natal da Globo, são as coisas mais pobres do mundo depois que o Roberto Marinho morreu. Se bem que quando ele era vivo não era grande coisa também, não. É, né, mas agora eles fazem montagem por cena de novela. É muito estranho eles terem usado o Rock Show. Muito o quê? Muito estranho eles terem usado imagens do Rock Show. Ah. A gente já falou. E outra coisa, eles usaram imagens do mangá de Death Note, que está licenciado pela JBC. Se a Band e a JBC quiser botar um puta processo nas costas da Globo, é a chance deles. Mas eu acho que isso foi um fora tão grande que a Globo deu que eles nem vão se preocupar em fazer nada. Devem estar rindo. Porque olha que nível que eles chegaram. Eles devem estar adorando. Inclusive, eles devem estar promovendo a comunidade. Uh-huh. Né? Inclusive, eu acho que eles vão dar... Qual o nome do Cabrini? Você sabe o que é o Cabrini? É Cabrini. Aquele repórter completamente sensacionalista. Uma reportagem no Vaticano. Eu entrevistei o Papa, que estava muito aflito. Ah, você quer. Sabe? Uh-huh. No final da noite. Uh-huh. Eu acho que ele vai atrás da família do garoto pra direito de resposta. Contra a Globo, enfim. Então, cara, é isso. Não, mas eles mesmos estão revoltados. A gente viu até eles estão na comunidade. Na comunidade. Ele malhou lá a Globo também, falou que não tinha nada a ver, enfim. E agora, e tá muito provavelmente, né? A Globo não está patrocinando isso, mas ele foi pro Paraíba. É, uma curiosidade, né? Ele foi passar 2 semanas no Paraíba com a tia dele. Pra esfriar a cabeça. Ele tinha parado de estudar no primeiro ano, pra trabalhar. E agora ele prometeu que vai voltar a estudar. Olha, senhor pai da Clara... Ele é um menino responsável, ele trabalhava. Ele trabalhava, isso. Vai voltar a estudar pela sua filha. Ele disse anime e tudo mais, mas ele trabalhava. E ele disse que a sua filha é a mulher da vida dele, que ele vai fazer tudo por ela. Ou seja, isso é altamente clichê, mas é válido nos dias de hoje, é, né? Né? Porque pra achar uma pessoa, né? Inclusive o pai da Clara falou que ainda não sabe sobre o futuro do namoro deles. Apesar dele ter visto que proibir não é bom, ele ficou magoado com o Robson. Não só pela ideia do Robson, porque ele achou, pelo Robson e a Clara mandarem um e-mail dizendo que tinham saído do estado, como se fosse uma afronta pra ele, como se fosse pra perturbar ele. Ele disse isso numa reportagem. Quem quiser tudo, vocês procurem no G1 a reportagem. Vai do... Vai ter tudo, vocês vão entender direitinho. Do casal e o Claro Bandarim, que vocês não vão ser tão competentes ao ponto de hackear o site da NASA pra conseguir maiores informações. Mas vocês vão poder sim entrar no Scrap no Orkut. Pra pra procurar saber. A Bia. Reconhecer a Bia. Que é um ponto. A Bia está no orkut da mãe do Robson. A mãe do Robson, que eu não lembro mais. Muito carismática, Bia. Bia, um beijo. É, Bia, um beijo. Eu sou seu fã. A Bia é demais. Na verdade, quem é a Bia? Bia era um foi um indivíduo que estava no scrap da mãe. Que se chama Suzana, acabei de lembrar. Da mãe do Robson. E ela tinha esses momentos triunfais. Uau! Vocês apareceram no Fantástico! Isso enquanto eles estavam sumidos. Enquanto eles estavam, eles estavam sumidos, ela tava. Olha, o seu filho está na capa do jornal como desaparecido, como fugido. Aí depois de fazer isso com milhares de exclamações, sabe? Ela botava pequenininho. Tá tudo bem? É. Scraps depois. Volta ela. Eu quero um autógrafo. É. Apareceu no Fantástico, não é pra qualquer um não. Não é pra qualquer um não, está aparecendo no Fantástico. Meu Deus, o filho dela sumiu. Não, mas isso ela já tinha achado já. Já tinha achado. Depois que ela achou então, que elas ficaram de vez. Cara, a Bia... Queria autógrafo, queria tudo, a Bia queria demais. Autógrafo, é verdade. Infelizmente... A Bia é o entusiasmo. A personificação da Tietchan. Infelizmente, a gente não pôde conseguir mais pérolas da Bia, porque ela apaga scraps. É, e realmente. Pessoas, vamos fazer uma campanha. Olha, eu apago scraps. Mas eu não vou fazer mais isso por causa da Bia. Bia mudou a minha vida. Eu não apago scraps porque eu fuço scraps de todo mundo mesmo. Eu fuço scraps de desconhecidos. Você que está ouvindo, eu posso fuçar os seus scraps. Eu vou saber tudo da sua vida. É. E eu não apago os meus para que possa fazer isso comigo. É. Mas a vida dele não é tão interessante isso, assim. A graça do Orkut é como não. Não é interessante assim até ele não fugir. Até eu não fugir. É, quando deixa ele fugir. Que já está nos meus planos. É, você assiste anime e quer aparecer no Fantástico. Eu quero aparecer no Fantástico. Logo eu vou fugir. Vou pedir para os meus pais. Já está tudo planejado. Entendeu? Vamos tentar conversar com o pivô de toda essa história, que é o Robson, pra ver o que ele realmente acha sobre isso. Quando ele voltar na Paraíba. Tentamos entrar em contato com ele, mas ele está em viagem e pelo visto não está tendo muito acesso à internet, mas assim que nós pudermos, nós vamos tentar conversar com ele. Vamos ver se ele acha um frozen spot lá, por lá pelo Nordeste. Conversar com ele. Com a Clara acho que é um pouco difícil, porque pelo que a gente percebeu, a internet dela está bem controlada. Ela sumiu, ela deletou o orkut dela. Ela nunca tinha, na verdade. Ambos deletaram. Ela deletou um tempinho. Ambos deletaram, só que o Robson fez outro. E ela não. Pelo menos não por enquanto. Então, assim que puder, a gente vai tentar encontrar com os dois. Só que é mais provável que seja com o Robson. É verdade. Ele tem mais participação até na comunidade lá do... É, ele chegou a participar da comunidade. Nós assistimos animes e não fugimos de casa. É, então, portanto, não fujam de casa ou dissecaremos as suas vidas. Ou façam uma coisa mais interessante aparecendo Fantástico, né? Pelo amor de Deus. É, pois é. Isso aí. Se bem que... Ah, e sem contar também, a gente tem que deixar aqui nossas condolências para a Yuki. Que é a nossa gloriosa... É, esquecemos disso. É, a Yuki é a gloriosa representante do Brasil que vai pro Gold Cosplay Summit 2007 no Japão, representar a gente no, na Copa do Mundo, né, do cosplay lá no Japão. Ela e o Vini, de Sesshomaru e Inuyasha, você pode ver no YouTube, né, você bota WCS 2007 Brasil, assim, dupla Brasil. Inclusive, tem a história da Tessaiga, né? É, a Tessaiga que sai de buracos obscuros. Inclusive, eu tenho um ótimo déjà vu e eu vou ter que fazer isso de novo. É, pegando... Ninguém sabe onde é a Tessaiga, né? Então, pegando uma frase de Beira da Fruta. Pergunta idiota, olha. Óbvio que foi do c***. Explicado de onde sai a Tessaiga, né? Agora nós vamos dizer o seguinte. Nós realmente estamos indignados como ela, porque, segundo ela... O que aconteceu? A Globo chamou um grupo de cosplayers pra dar uma grande entrevista sobre cosplay. Parece que eles não explicaram qual era a história, sabe? Como eles iam usar essa entrevista. Então parece que teve uma grande entrevista de tarde, eles conversaram muito, explicaram muitas coisas, devem ter falado sobre outras coisas sumidas e como isso foi utilizado. Vocês viram, eles apareceram por menos de 30 segundos. Eles tiveram 5 segundos de fala. É, menos de 10 só pegou o take que ela fica embaixo da árvore na sombra. É, e no máximo aparecem umas imagenzinhas deles, né? E parece que é aquela pessoa obcecada. Na verdade, quando a gente coloca essa roupa, a gente sente o personagem, ou seja, estamos falando de dois. Então, nossas condolências aos cosplayers que foram feitos de palhaço lá, que gastaram muita saliva, muita boa vontade para explicar para aqueles repórteres o que é cosplay, o que significa isso tudo, e no entanto foi muito mal aproveitado e ainda colocou lá em referência a esse grande absurdo e essa historinha Maria do Bairro. Tá tendo toda uma mobilização para mandar e-mail de protesto para o Fantástico. Blá blá blá blá blá blá blá blá. Com resposta automática. Com resposta automática. Obrigado pela sua crítica. É, obrigado pela sua crítica. Respeitamos sua opinião e iremos estudá-la. É. Não, eles não irão estudá-la. É. Vocês podem até mandar, se vocês quiserem, o descargo de consciência. Mas eles são a Globo. Eles não vão ligar pra isso. Eles não vão pedir desculpa publicamente, nunca. Depois de DVDs na reportagem, depois de animes em RMVB descarado na E do YouTube. E do YouTube. Ou seja, em chroma key ridículo, com a Patrícia Poeta se prestando aquilo, eu adorava ela. Não foi ela que estragou o negócio. É verdade, a situação estava podre, é verdade. Então, tá explicado, né? Foram jovens rebeldes, eu sou rebelde porque não sigo os demais. Só porque, um belo dia, eles se conheceram num evento de anime, ou sei lá, andou no meio lá pro pessoal de anime. Isso foi uma premissa pra fazer aquilo tudo. Completamente nada a ver aquilo. Mas sem noção. Sem noção, caso encerrado. Enfim, arquivar. Participar do JCast com a sua opinião e sua sugestão, mande e-mail para alojcast@gmail.com. Para participar com mensagens de voz, use o programa Google Talk. Adicione o JCast pelo e-mail alojcast@gmail.com. Estaremos sempre offline. No entanto, você poderá mandar a sua mensagem de voz. Coloque o cursor do mouse sobre alojcast e envie a sua mensagem de voz. Falar sobre um acontecimento, né, que aconteceu em 88 para 89, que um otaku, né, de anime japonês chamado Tsutomu Miyazaki foi um pivô de uma situação que depreciou bastante a cena anime, porque ele ficou conhecido depois, né, do que ele fez como assassino otaku. Né, então foi uma coisa, foi... E a gente tava dando uma olhada no histórico dele, né, de enquanto assassino, ele realmente é muito criativo, né? E ele, enquanto assassino, foi bem otaku, né? Então, é bizarro. Enquanto otaku, ele foi bem assassino também, vale frisar. É interessante falar verdadeiro. Disso pra mostrar que não é apenas no Brasil que ocorre esse tipo de coisa, é verdade. Tipo, par, hobby, por acontecimentos. É verdade, é verdade. Então, o Tsutomu, né, lá em Saitama, né? Ele, só pra você ter uma ideia, mais ou menos, da performance dele, ele mutilou e matou 4 garotas, assim, de idade entre 4 e 7 anos. E molestou sexualmente também nos seus cadáveres, comeu os pedaços, inclusive, de algumas vítimas. Quer dizer, ele era realmente um predador. Ele era assassino, necrófilo, pedófilo e canibal. Tudo ófilo, e canibal. Possível. Mas quais eram os animes que passavam no Japão em 88 e 89, pra saber em que ele se inspirou? Você sabe que a inspiração dele não era... Vamos dizer que as inspirações para as mortes seriam nos filmes de terror, porque ele não gostava de anime. É verdade, ele era gostava otaku de filmes de terror. Em geral, e ele gostava de filmes de terror. Peraí, é otaku de filmes de terror? Não, porque no Japão, eles não são otakus apenas de anime. Vamos dizer que os otakus no Japão são pessoas que se fixam demais em um hobby diferente do normal, e dedicam a vida àquilo, sabe? Eles têm coleções gigantescas, dificilmente saem de casa, sabe? A vida deles é aquilo. Por exemplo, o Tsutomu, a polícia, né, encontrou na casa dele mais de 5.763 fitas de hentai e de alguns filmes também, slashers, né? Que vem a ser... Quando a coisa foi divulgada, filmes slashers são aqueles filmes bem grotescos, com um terror bem visual. Tem tripas e sangues e pedaços. Imagina, de... né? Só que quando eles descobriram essas fitas no apartamento dele, depois que ele foi preso, eles deram muita importância para os filmes slasher e para os hentai. Só que, na verdade, a maior parte das fitas era de animes normais e filmes normais. O fato de ele gostar, exatamente, não quer dizer que justifique os atos dele, nem que seja qualquer tipo de incentivo, né? Ele tinha um gosto maior por filmes de terror, mas nada de estranho, né? Muitas pessoas são fãs de filmes de terror, eu gosto de filmes de terror. Por exemplo, assim, um modus operandi dele, né? Ele ia, ligava pra casa da vítima e quando atendia ficava mudo, né? Aquela coisa clássica. E quando não atendia, ele ligava até a TV. Mas todas as famílias reportavam o que acontecia. Semanas antes, uma história estranha dessa. Ele recebeu ligações mudas, né? O telefone chegava a ficar 20 minutos tocando, sem você não atender. Ele realmente psicótico, o cara, né? E depois de ocorrer o que ele faz, né? De mutilar a vítima e tudo mais, ele ainda se comunicava com a família de maneiras, assim, altamente criativas e inusitadas. Né? Por exemplo, fala o Darth. Ele mandava cartas e explicava de forma... sucinta o que ele fez com as vítimas, com as filhas das famílias, né? Ele mandava coisas muito sugestivas. Por exemplo, a primeira vítima deles, ele guardou o cadáver num estiladeiro próximo da casa dele, deixou ela apodrecendo. Depois de podre, ele pegou os ossos, incinerou, mandou as cinzas numa caixa para a casa da família, com uma carta de recortada de jornais com os seguintes dizeres: sua filha, ossos, queimada, investigue, prove. Quer dizer, o cara era um gênio. Era o máximo, cara. Até na hora de matar, o cara é criativo. Ele era meio monossilábico, de certa forma. É, um não ele, monossilábico. Ele, monossilábico, no fundo, ele queria ser muito enigmático. Assim, monopalavrático. E ele foi preso quando ele estava tentando colocar uma lente de aumento na vagina de uma criança num parque. Deus! E aí o pai correu pra cima dele e caiu na porrada com ele. Ele fugiu. Só que ele fugiu e esqueceu o carro dele. Aí ele voltou pra pegar o carro. Quando ele voltou pra pegar o carro, a polícia tava lá pra ele. Manta, né? Sinto Manta, muito. Idiota. Porque depois de ele fazer essas coisas geniais, os cadáveres, ele vai voltar pra buscar o carro? Ah, não, gente. Merece ser preso mesmo. Quem precisa de carro? É, ele voa, né? No mínimo. Deve ter tentáculos. Enfim. É, depois disso teve toda uma fobia, toda uma paranoia dos japoneses quanto ao anime, quanto ao otaku. Um preconceito muito grande, cresceu uma movimentação muito grande no Japão, inclusive que quanto aos otakus é repercutido até hoje. É, o crime deles gerou um pânico moral, assim, que marcou, de alguma forma, a cena dos otakus, né, e até pode explicar a maneira que é meio debochada, né? Até que os próprios japoneses nos animes se referem aos otakus, né? Como pessoas que compram e são mongoloides de alguma forma. É, tem exemplos de otaku em vários animes. Várias, né? Perturbações, né, que eles têm. Enfim, e ele foi preso e a história dele foi conhecida, ele, né? O Tsutomu foi conhecido como assassino otaku, né? É, ele foi condenado à morte, aí acabaram adiando e agora está em atos. Ele isso vai ser morrer ou não. Isso aconteceu em 89. Exatamente. Até hoje a gente está em atos. Em 2006 ficou em aberto, ele tá no corredor da morte, mas aí tá sem pergunta. Data para execução. Aí fica a pergunta: será que isso ganharia uma reportagem no Fantástico? Talvez se ele tivesse fugido, Diego, de casa. Não viaje, Diego. Então, gente, é só fuja de casa, ok? Não façam como disse o Tom. Não matem pessoas, não comem pessoas, nem não estrangulem. Se encarnado. É, e também esqueçam a parte da lente de aumento. É, é uma boa ideia. É verdade. É isso aí, esse foi o Tsutomu Miyazaki, isso é só pra ilustrar como que é o otaku visto até mesmo no Japão, não só com preconceito aqui no Ocidente. Mas também acontece em outros países onde o próprio governo considera alguma coisa, algum mangá ou alguma coisa relacionada a anime como ofensivo, não é? Ah, o caso da China, por exemplo. O caso da China. Exatamente, da China, com Death Note. Com Death Note. Exatamente. Eles recolheram vários exemplares de Death Note, e quase 6 mil, porque eles consideraram a agressão, na verdade, das crianças, aquilo ali, né? As crianças não podiam crescer, de alguma forma, lendo aquelas coisas e se permitindo aquele... Eles consideraram que o livro era conteúdo ofensivo, não é? E não foi uma medida do governo pra confiscar mangás, livros e filmes. O engraçado é que a juventude chinesa, né, recebeu o Death Note de forma literária, né? E vendia Death Note nas lojas, eles compravam e expressavam todo o seu ódio pros seus coleguinhas, escreveram o nome dele e como ele ia morrer. E toda... A minha professora de física é uma anta. Aí você vai lá, escreve o nome dela e ainda descreve como ela vai morrer, cara. É, ela vai morrer engasgada com uma azeitona no jantar de depois de amanhã à noite. Cara, isso é muito show, né? Fala a verdade. Não é? Então. Só que a sociedade chinesa ficou totalmente chocada com isso. E acabou que a Shueisha até falou que eles só comercializam o Death Note em Hong Kong, não na maior parte da China. E esse mangá ia pra maior parte da China, provavelmente ou com contrabando ou de forma pirateada. Mas na verdade é o seguinte, eu acho que eles deveriam se ater com outras coisas, porque é bom que as crianças fiquem escrevendo o que elas sentem mesmo antes de fazer, né? Porque depois viram de seu tom e ninguém sabe. Pois é, não, não. É um jeito de extravasar. É melhor do que fugir de casa, talvez. É verdade, mas talvez você passaria no Fantástico, entendeu? A vantagem é essa. Será? É. Não sei se é melhor do que fugir de casa, mas é melhor do que matar. Com certeza. Melhor então, gente, Tsutomu, Death Note, não é bom e como maçã, tá? Podcast@gmail.com E-mail de voz. Então, mais uma manifestação da cultura japonesa na mídia um tanto quanto recente, que foi a entrevista do Toru, vocalista do Psy Guy, na MTV recentemente, no Yadog. Sabe, teve toda uma discussão entre o pessoal do J-Rock, o pessoal do Visual K, teve um tópico de quase mil posts até lá agora, na comunidade do God Club, das God Coloritas. E, sabe, muita gente discutiu que, ah, ele falou pouco, ah, ele foi superficial. Tá, ele realmente foi superficial, mas pelo menos ele não falou nenhuma besteira. Só que teve problemas com o visual dele, né? É, gente, na verdade... Aquele tomara que caia. É, gente. Realmente, aquele tomara que caia. Aquele tomara que caia, de vinil. Ele poderia estar com aquele shortinho que era um cinto, cara, mas aquele tomara que caia... É um band-aid de vinil que ele tá usando. É um band-aid. Podia ser um band-aid de vinil, mas aquele tomara que caia... Olha só, eu gosto do visual aqui, eu acho legal, eu acho o visual bem legal. Mas é o seguinte, eu acho que a finalidade daquele programa ali é divulgar o J-Rock pra pessoas que realmente... não são acostumadas de ver essas coisas, entendeu? Então eu acho que ele foi infeliz na escolha da roupa dele, ainda que fosse figurino do grupo dele. É, entendeu? O figurino da banda, é o que eles usam no show, realmente é o estilo da banda. Sabe? Mas só aquilo que... ali, ele podia ser, ele parecia que ele saiu da Lapa, lá do Rio, e foi dar entrevista. Isso que ele fez, na verdade. Entendeu? Ele tava realmente uma drag nerd, ele conseguiu ser uma drag nerd. Uma drag nerd com óculosinho. Drag não, ele tava tão drag. Ele tava uma prostituta, na verdade. É. Totalmente com penteado afro, com a franja emo na frente, com aquele vinil, tomara que caia, não. Sinto muito. Sabe, foi uma coisa exagerada, né? Ele assim, o gênero permite. Permite, claro que permite. Agora, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de cativar. De cativar mesmo. Então vamos dizer que foi neutro, porque era o visual dele, sabe? Então ele não fez nada de errado, só que deixou de fazer o certo. Uma redundância, mais ou menos, assim, né? Não, isso não é exatamente redundância, isso pode ser diferente. Entendi. Mas, na verdade, você até falou uma coisa comigo mais cedo, de que o objetivo do videoclipe é chocar. E ele chocou. É, chocou. Não é? Ele chocou. Agora, mas foi um choque totalmente banal. É, mas foi um tipo de choque. Como posso dizer? Um choque banal também. Ele deveria saber, eu não sei se ele tinha pensado nisso, mas ele deveria saber que ele tinha todo um público, né, vendo aquele programa, vestidos com seus preconceitos e com... que gostam, que deixam de gostar, que são suas opiniões. Então, ele tinha que manejar aquilo da seguinte forma. Ele tinha que mostrar os clipes mais influentes, por exemplo, no Visual K. Ele foi muito pouco didático. Ele mostrou um clipe, ele foi muito pouco didático, muito realmente. Pouco didático. Ele não explicou a formação das coisas, sabe? Ah, que é um Mana. Ah, o Mana é um cara. O Mana é, tem uma grife. Mana é um cara? O Mana não sei o quê. Como sabe, é um ele frisou, não é? Isso é um cara, é, isso é um homem. Beleza, tudo bem que o Mana é um homem. Parece uma mulherzinha, mas o Mana é um homem. Bem, mas eu achei que ele não foi muito didático. Ele não foi didático, pô. Entendeu? Ah, isso aqui é o Mana. E quem é o Mana? Ah, o Mana, é o cara. O Mana era o do Bale Spizer e ele tem uma grife e aí ele é o cara do God Planeta. E outra coisa interessante é que quem dava deixa pra ele era a apresentadora. Era a apresentadora, que não entende nada. Justamente. Ela foi no Google, digitou, viu mais ou menos, pra perguntar e tava sabendo mais que ela. Ela tocou no... Não, tava sabendo mais do que ele. Ele que tava... uma grande dificuldade de se expressar. Ele não tava conseguindo se expressar de jeito nenhum, ele tava com uma trava enorme. Ele tava totalmente travado. Eu vi, realmente. Agora, uma pessoa com aquele visual... O que não condiz. Totalmente travado é estranho. O que não condiz. Eu sou preconceituoso, mas sei lá, eu tô começando a lidar com esse tipo de coisa, tô achando interessante, pelo menos ver, mas sei lá, tava bem travado. É, o Luan tem ido na Lapa semanalmente, pra fazer laboratório. Pro laboratório, entendeu? Ele se chocou ainda com isso, né? Porque os colegas aí lá na Lapa são assim. Se você diz... Não é? Então, no geral... Não, seus colegas da Lapa são assim? Enfim, né? Olha, sinceramente, eu vou me esquecer de qualquer comentário, tá? Desculpe. Tudo bem, tudo bem. A gente tem. Então, mas o que eu queria dizer com isso? Que foi uma péssima escolha. Ele no mundo, sei lá, visual K, ele podia largar a Psy Guy, porque aquilo não foi entrevista com a Psy Guy, aquilo ali... foi uma introdução ao J-Rock para pessoas que não conhecem e que não tem motivo nenhum para conhecer. Então eu acho que é uma introdução que foi uma oportunidade muito mal usada por ele e tanto é que gerou tanta discussão e até o pessoal que é do meio tá criticando tanto no... Eu acho que ele poderia estar lá sem o Tomara que caia com preferência, mas até com o Tomara que caia, se ele estivesse menos travado, se ele estivesse mais solto, se ele conseguisse falar e explicar realmente. É, entendeu, Turu? Enfim, Toru. Fica mais solto. Enfim, Toru. Vamos arquivar o seu caso. Uma roupinha. É, tá arquivado. Ah, só um adendo, Uma noticiazinha que eu vi pessoas falando e tudo mais. A Play TV está fora do ar, sim, mas apenas para a Parabólica. quem tem televisão via satélite ainda está com a Play TV. E ela está temporariamente fora do ar para parabólica, manutenção e ajeitando as coisas. E o sinal da Play TV sempre foi muito ruim mesmo. Espero que volte bom e volte firme. E é isso. Quem não sabe... Não se preocupe, vocês não estão sem Play TV. Play TV é um canal adendo da Band, não sei se ainda está vinculado com a Band ou não, mas ele tem tudo... Tem um caso. É, tem um casinho com a Band. Ele tem tudo que sobrou da Band. Ele tem... E coisas novas ele também. Tem o Lucas Silva. Uau. Whatever. Então, né? Rama Meio, Lavina... Sabe, ele tem, ele tem Cavaleiro do Zodíaco e tem o Hakusho que sobrou da Band. E além disso, ele tá com Lavina, Rama Meio, Trigun... E com o Samurai Champloo, que é muito, muito, muito bom mesmo. E é muito bom estar na TV aberta. Com certeza. Vamos arquivar? Sim. E pra escrever pra gente, como é que você faz? Você manda um e-mail no nosso e-mail, alojcast@gmail.com. Escreve pra gente que a gente vai ler e como maçãs. E se você gosta de falar pra caramba que nem a gente, adicione a gente no Getalk e mande uma mensagem. Nós estaremos sempre offline, mas você pode mandar sua mensagem que a gente vai ver. jcast@gmail.com. Maçã, freguesa, freguesa, tá fresquinha, maçã, vem cá. Compre uma maçã e mande uma mensagem para o Jcast. Jcast recomenda J-Music. E hoje eu vou falar de Sakihokoru Hana no Yoni, no Miyabi, o single novo que saiu semana passada, dia 20, e aproveitar para falar um pouco da banda nova Skin. O single tá bem interessante porque o Miyabi, desde que ele saiu do Dole Quartz, ele começou muito novo no Dole Quartz, né, com 18 anos, e ele era muito retido na banda e começou a carreira solo, e aí ele começou a desenvolver a personalidade dele, a personalidade musical dele. Foi evoluindo, aprendendo a cantar, aprendendo a tocar, e agora a gente pode realmente ver o Miyabi fazendo, criando seu próprio estilo, tanto visual quanto musical, com o neovisualismo, que é o tema do álbum. Ele misturou, ele disse que iria mostrar e realmente misturou jazz, rock, punk e hip hop na música dele. E ficou uma coisa muito louca, e ele tá com um visual de cigana mambeira, com um cabelo muito louco e um boné pendurado, que tá muito bom, tá muito legal, um cabelo samurai. Esse single seria uma prévia do mini álbum que está por vir. Ele vai pegar as músicas mais famosas e mais queridas dele e vai refazer com esse novo estilo, com o neovisualismo, com esse novo som. Além disso, nós temos a Skin, que é o projeto do Yoshiki, do X Japan, baterista, e do Gakuto, junto com o Sukizo, do Lunacy, e o Miyabi, que é uma banda com All Stars visando o mercado mundial e o mercado americano principalmente. E eles vão estar sendo lançados agora na Anime Expo, dia 29. E segundo o Yoshiki, Gakuto, eles pretendem ser a primeira banda japonesa a estar nas paradas de sucesso mundiais. Lançamentos nessa quarta, 27 de junho. Maxi Singles, Nega, Jigyaku Paranoid. Hans Rau, Lustful Days. Ayabi, Cube. Singles, Omiyoza, Kukoi no Tenyo, Galnerius, Everlasting, Kodakumi, Freaky, Ketsume Ishii, Mata Kimi ni Aeru. Álbuns, Plastic Tree, Negatoposi, Namiyamuro, Play, Marble Ship, Yugo no Tsukai to Ruby no Bara, DVD Live, Unsraw, Screaming Birthday. E excepcionalmente na quinta-feira, dia 28, Singles, Go Go Nana Ichi Hachi Hachi, Manatsu no Dance Hall, Maemu Lucky Girl, Big Mono. Jcast recomenda anime. Claymore é um anime que está nas paradas no Japão no momento e está no 12º episódio. E é possível ser encontrado aí nos fansubers aqui pra baixar, já em RMVB e tudo mais. Na verdade, se trata de uma organização composta por mulheres, tem poderes extraordinários, são meio humanos e meio criaturas que lutam contra criaturas que invadem cidades, criam problemas e tudo mais. Enfim, não é muito simples, não é uma coisa... Tem um clima obscuro no anime, é bem legal, tem lutas assim, que eu já sentia falta de ver, tava faltando um pouco dessa coisa densa. Tem luta, é emocionante, mas consegue ser tenso também, tem um drama bem legal, vale muito a pena. É um dos animes tops do momento e vale a pena baixar. JCast recomenda mangá. Itomi no Katobe Plus é um dos mangás mais novos que começaram a ser na Jump. Tá no sexto capítulo, né, o que significa que começou um mês e meio. E é uma história muito interessante, apesar de... é um shonen básico, porém ele tem um clima mais obscuro. A história é o seguinte: o personagem principal, ele é de uma família de caçadores de Yoma, que são demônios, e eles têm o poder de conseguir escravizar um demônio e usar como parceiro. No caso dele, o demônio fica no lugar do olho dele. Ele tem o poder de parar o tempo das coisas. Por exemplo, ele pode parar o tempo de uma capa e fazer de escudo, coisa desse tipo. É um conceito bem interessante, parece evolucionar um pouco dentro do próprio shonen. Ainda não dá pra dizer muito porque acabou de começar, porém promete bastante e parece que vai ser bem interessante. Pô, gente, hoje foi legal, hein? É, foi muito bom. Desde fuga de namorados até o neovisualismo, ou seja. Até o neovisualismo. É, enfim. Inclusive, né? passei a semana inteira ouvindo Miyabi. Eu não consegui largar esse símbolo, cara. Eu escuto ele no banho, eu escuto ele no ônibus, eu escuto ele na rua, eu escuto ele em casa. Ele é muito bom. Ele uau, é muito bom mesmo. Ele coloca os outros pra escutar no meio do anime break. É, agora todo mundo pra escutar. Que é muito dizer, bom. Né? Eu vou me avilizar todo mundo. Daqui a pouco você é no Fantástico. Né? Miyabi? E fugindo de casa. Não, na verdade é Miyabismo. Miyabismo. Já existe esse termo? Ele tem um CD chamado Miyabismo. Meu Deus do céu. Cara, que... Nossa. Isso aqui é atividade, eu não sei mais como disso. Enfim, né? É, gente, esse aí o senhor é chamar. Ele vai sair de casa com uma maçã na mão, uma camisa, resolvendo Miyabismo. Eu quero aparecer no Fantástico e boa, né? Eu assisto anime e não fui de casa, né? mas quero aparecer no Fantástico. Pois é, gente, esse foi o JCast. Valeu aí por ter ouvido até o final. Com certeza você deu umas boas risadas. A gente aqui se acabou. É, sem dúvida. Se acabou e é, agora semana que vem... inclusive alimentados, né? Porque a gente deu uma pausa, comeu... O que um traquina não faz, né? O que um traquina não faz? É, com certeza. Enfim, semana que vem estamos de volta, não é isso? Estamos, com certeza. Toda segunda-feira à noite você pode vir aqui no Anime Forces e baixar. Inclusive, muito obrigado, Anime Forces, né? Por ter acolhido a gente aí. Muito obrigado mesmo. A gente é isento. A gente tem que reconhecer. Sim. Quando fazem... Kentaro, eu sou seu fã. Kentaro, eu sou seu fã. Bia também. Te amo, Bia. Também te amo, Bia. Enfim, né? Tá sempre no meu coração, cara. É, o Panda chegando. É, isso não é importante, né? É. Então. Vote no Cristo. É. Bom isso. Vote no Cristo. E coma maçãs. E coma maçãs. Enfim. Não fuja de casa. Enfim, gente. Sayonara. Até a próxima. Bye, bye. Até mais. Bye.